Comandante, boa, boa 962, passa 240 para 150. Comandante 22, bom dia, aciona a identificação autorizada a Mari, desceu 050. Descendo para o nível 050, o 922. Salvador, 35217, tem que dar Oscar, fiz 1140. 35217, aciona a identificação. Gente, 35217, prosseguir, tá bom. Está autorizada a Broadbomb, está agora 66 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Reporta no IDAS de Cida, 35217. Reportará o vídeo. Salvador, bom dia, voo 908, Salvador, Oscar, 2020, desce 160. Voo 908, aciona a identificação autorizada a Bonf, desce o nível 060. Voo 922, apresente voa direto e TAP. Direto e TAP, 922. Duna estabilizando no ILS 3663. 3663 completa, torre no 862. 862, a saída. Torres Salvador, bom dia. TAM 3663, Índia Serra, Baixada e Travada. 3663, pouso autorizado, pista 10, uma centena com 5 nós, 1015. Teve pouso, 3663. 9210 2000 pés com 1015, livre LS, reporta estabilizado. 2015, reporte estabilizado. Salvador, passou no 7. Passou, no 7 está em contato, radar passando posição, conte, mantenha 100, voa bom para chegada bom, reporte unidade descida. 7, mantém 100, voa direto para o 11, reportará a ideia de descida. Que a Codelta prossegue o farol de Itapuã, no ideal 10500 pés com 1015, confirme o POB. Polo 3663. Táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 2. Paulo Salvador, é o 6225. Tá na 6211, prossiga. 6225, senhora. 6215, confirme o seu destino. 6225, destino Brasília. Poderia confirmar a provável saída? Agora leve, falo que não tem o seu plano no sistema. 6225. Eu só pedi a provável saída, senhora, não o plano. Ok, eu só informo o senhor que eu não tenho. A provável arbor é essa. Tá, obrigado. 3179, tá no 05 pushback e acionamento. Tá 3179, aguarde para início do acionamento. Aguardando para pushback e acionamento, 3179. Passou no site, confirma a proa que mantém. Passou no site, está na proa 2 com o nome para bom. Gente. Salvador, bom dia. Jet 5826 transfere 250 para 150 com a Oscar. Jet 5826 aciona a identificação autorizada a Mares, desce ao 070. 070 na Mares, 5826. Controle de Salvador, o trip 5217, ideal de descida. 217, desce ao 050, confirma a sindicada. 050, vai manter 240. Gol 9085, desça para 4.000 pés com 1015. 4.015, 9085. Controle, o pastor no 7, ideal de descida. Pastor no 7, desce ao nível 050, pro de bom. Pastor no 7, priorizado 050, pro de bom. Trip 5217, inicia a redução, 2109. Para 210, trip 5217. Estou no 7, voa direto à posição Peloso. Estou no 7, direto Peloso. A localizador, bom, 922. 922, torre no noite, meia dúzia, bom pouso. Noite meia, boa. Gol 9085, desce 2000 pés com 1015, livre LS, reportagem estabilizada. 2015, reportagem estabilizada, 9085. WebJet 5826, voa direto posição Duna, desce 4 mil pés com 1015. Duna 4000 com 1015, 5826. Controle de Salvador, confirmando o trip 5217, passando o ponto, está autorizado a estar. Afirmativo, prossegue Pelô, desce 3 mil pés com 1015, livre e restrições. Pelô, descida para 3 mil pés com 1015, trip 5217. Afirmativo. Colive pouso, 922. Então, bom voo. Falou. Eco Delta. Falta beijinho. Reporte vertical de Itapuã. Após a Juliette, está visual com o campo? Ativa já, na vista da Juliette. Entre para ingressar no circuito, chama a torre no 862. Afirmativo, para ingresso no circuito, torre 1-9-8-6-12. Salvador, está captando o Alfa Victor Juliette, fora da rotatória, visual, constante. Alfa Victor Juliette, reporte rotatória para final 197. Dá presente autorizado, final 197, reporte final de 3 milhas, o Alfa Victor Juliette. Presente esquerda agilizando para o cruzamento do campo, Eco Delta, o vento 1 acertando com 3 nós. Boa na esquerda agilizando para a batida direita do Almoncete, mais Eco Delta. Torre Salvador, bom dia, tá 3179, ponto espera da 10, pronto. Visual que aeronave na curta final. 3179, após a aeronave, alinhada e manter. Após a aeronave, alinhada e mantém, 3179. O Alfa Victor Juliette, faça um 360 pela direita, reporte para interceptar a final da 17, ok? Faça um 360 pela direita. Afirmativo, Alfa Victor Juliette, faça um 360 pela direita. Está avistado, tem livre pouso, cabeceira 17, o vento 1 centena com 3 nós, informa o Charlie 150, vai fazer um 360 setor norte. O 922 da Gol, solo 30, direito 1219. Direito 219. Trip 5217-2010, livre LS, reporta estabilizado. Bem, que reportar estabilizado, trip 5217. Bom dia, Gol 922, livrou. Bom dia, Gol 922, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, por 7. Usado agora para prosseguir para a final da 17 e reportar 3 milhas. Atrasando para o processador para 5.46. 3 milhas, acabei com 3 Juliette. Tá livre LS com 1015, desce 2 mil pés, reporte estabilizado Web 5826. 2015, contato estabilizado, 5826. Sumação, aguarda pista livre, 1015. Pra liberação, 908. 085, pouso autorizado, uma centena com 5 nós, 1015, pistão no zero. Ele me pouso, o gol 9085. Dono 79 é o 321208, uma boa viagem. Obrigado, 3179. Bom dia, 3179 decolou na Arbor. 3179, bom dia, contato radar, subidão 320, sai da Arbor. Pode voar Arbor ou Elefo, 3179? Após 2000, voa Arbor. Aí voa Arbor, 3179. Pastor, o nosso site desce para 4000 pés com 1015 no ajuste. Pastor, o site pesado 4000 pés. Professor Gillette, faça um 270 agora pela direita e intercepte a final da 17. Estabilizando no localizador o TRIP 52 no campo. Meia dúzia. 1-8, meia dúzia, voa TRIP 52. Torre Salvador, bom dia, o TRIP 5217. 5217, TRIP, continue a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 0 no 5. Tente a aproximação, aguardando pista livre, 1-0 no 5, TRIP 5217. Arbor, após direto conquista, com curva direita, transponder 5560, controle 1208. Pela esquerda, o Alfa Vitor Gillette. Alfa Vitor Gillette, encarando 360 esquerda. Ok, está autorizado a efetuar o 360 pela esquerda, reportar final da 17, o Alfa Vitor Gillette. Obrigado, agora curva esquerda, 360, reportar final da 17, Alfa Vitor Gillette. 2227, cotejamento correto, chame pronto, informe clareza 3. 50 na final da 17, pressiona 360. Paciente, TRIP 5217, baixado e travado, passo externo. Pouso autorizado, uma centena com 3 nós, o ajuste no 0, no 5, TRIP. Paciente, pouso autorizado na 1-0, TRIP 5217. Bom dia, gol 9085, levou. Bom dia, gol 9085, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 62111. Bom dia. Autorização Rio, por favor. Bom dia, Chané 6211. Informação em curso Papá Galeão, aprovado nível 360, via Pesulumo 0 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita. Transponder 5553, controle 1208. Autorizado Rio, nível 360, Pesulu 1-0 até SMAP, a partir daí conforme o plano, saída da Euleda Bridge, controle opera 208 e o transponder 5553. Estamos na posição de número 4. Prontos para o push e acionar, por favor. Chané 6211, cotejamento correto, livre acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi. Gol 9085, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha da Juliette, gol 9085. E o localizador da 10. 5826, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Continua aguardando a pista livre, 5826. Vitor Juliette, tem livre pouso, cabeceira 17 e o vento 1 centena com 5 nós. Livre pouso, pista 7, está passando a cabeça do Juliette. Paulo Salvador, bom dia, azul 4039. 4039, informação em curso Papá, Campinas, aprovado nível 360, via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge, com curva à direita, transponder 5566, controle 1208. Azul 4039, autorizado para Campinas, nível de voo 360, outro Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após rota do plano de voo, decola da 10, no perfil da Dael Leda Bridge, 5566 no transponder, o Azul 4039. Azul 4039, 1208, controle. 1208, controle, o Azul 4039. Azul 4039, sortejamento correto, chame pronto. Salvador, Golfo, Hotel Bravo. Proceda. Hotel Bravo, na vertical de Morro de São Paulo. Estado 24 milhas, tá, central de Leão. A gente mantém ainda a escuta do controle, aguardando para chamar ele, o Golfo e Hotel Bravo. Gente, via Alfa, mantém a cidade Juliette, 5217. Oi, aguardo autorização. Aguardo, 57. Pouso autorizado, 150 graus, 5 nós. Autorizado na aula 0, 56. Alfa Vitor Juliette, solo aos 38, backtrack autorizado. Firmando web, pouso autorizado, 140 graus, 5 nós. Autorizado, 50 meia grata. Sou Salvador, 3663, conta é Guarulhos, 3463. 3663, informação em curso Papá, Guarulhos aprovado nível 340, via Pezulu 21, na Tetrívia, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Elefa, com curva à direita, transponder 5565, controle 1208. 340, autorizada pelo 21, na Tetrívia, depois conforme rota, Arbora Elefa, com curva à direita, 5565208. Tá, 3663, cotejamento correto, chame pronto. Bora. Taxi, Oceania 6211, nós somos 115, temos 3h20, alternamos com fins. Tente, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0 no 5, bom voo, Oceania 6211. Eu e táxi, à frente pela Índia e 18,6, boa, obrigado. Voo 9085, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, voo 9085. 35217, táxi via Juliette, remoto no 3. Gente, táxi via Juliette, remoto no 3, aguardando a aeronave à frente. 5262 aeronave? Firma, aos 40. Obrigado. Salvador, bom dia, o Juliette 50, me levando a sua escuta. Bom dia, Juliette 5826, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette para 04, 5226, obrigado. Bom dia, 6211, alinhar e decolar, 190, 130 graus, 79. Alinha e decola da 10, Oxané, 6211.